Salvador, voo 1161 para o SAC, estamos perto 161 a bordo, 4 horas e 15, oferta na confirma. Autorizado táxi até o ponto de espera, pistola 0, voo 1161, via Índia, lá, torre no noite décima 95, ajuste no 099. Ciente, na 10, via Índia, 189, ponto de espera, voo. Rodou a taça 2601 para pushback, acionamento, portal 612. Então 3601 no 612 livre, chame táxi, confirma como recebe o solo, se ainda persiste o problema da interferência. Não, agora foi sanado. Está alto e claro, autorizado pushback, acionamento. Então 3601. Salvador, bom dia. O gol Bono 161 na aproximação. Bono 161 autorizado, aliás, decolapso no zero. O vento agora é de 230 graus 07 nós. O ajuste de altímetro no 0 no 9, pistola no zero molhado. Sempre vai alinhar e decolar na pista no 0. Uno, decolado aos 34, controle 1, 208. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol na 161, decola. Gol 1961, bom dia, contato ao radar, suba para nível de voo 360, via saída da El. Via da El, fala 360, 1961. 23601. Arapuxa e BR em adicionamento agora, tá? 3601. Autorizado, chama para táxi 3601. Autorizado, chama para táxi 3601. Taxi está 3601, 162 a bordo, 4 horas e 10, com fim. Gol 1161, Centro Recife solicita que voe direto Motiva. Direto Motiva, 1161. 1995-19, já 3601. 1895. 1895, copiado. Gol 1161, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Recife 25, 13395, obrigado, bom dia. Bom dia. Desmezerão autorizado, a linha de decolapis do 0, vento 230 graus, 5 nós. Decola, tá, 3601. 3601, decolado às 44, controle 120, decimal 8. 120, está 3601. Controle Salvador, está 3601, tá, é o 1300. Então, 3601, contato radar, subo para nível de voo 360, saída da EL. Pós 2000, voo Leda. Sobe 360 da EL, pós 2000, pés, voo Leda, da 3601. Radar 3601, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 133-95. 1251-3395, tá 3601, bom dia. Bom dia. Fala Salvador, aqui é o Gol, Papa meu, Gosto, é Gosto chamando. Prossiga. Por gentileza, nós estamos solicitando a autorização de rebote da remota 12, parte 1 para ponte 8, parte 1. Autorizado, da 12 para 8 do parte 1, chame ao término. Ok, obrigado. Salve Salvador, aqui é o Gol. Papa Romeo, Gol, Índia, Gol, término do reboque, obrigado. Gente, bom dia. Bom dia. Salvador, Alfa, X-Ray Golf, bom dia. Sol, Salvador, Azul, Alfa, X-Ray Golf, bom dia. Salvador, Azul Alfa X-Ray Golf, bom dia. Salvador, Azul, Alfa, X-Ray Golf, bom dia. Bom dia, prossiga. Solicito autorização do pátio 3 para o pátio 1 na posição 3. Autorizado o pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Ok, obrigado. Hotel Salvador, bom dia, Altiné 62 Kono, com a Fox, autorização Guarulhos. Altiné 6251, Fox confere, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu no zero até Taubaté, nível 360. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5457, controle 120, decimal 8. Correto, a Xanemé 251 no chão para pushback acionamento. Solo Salvador, Azul Alfa X-Way Golf, solicitando permissão para bate 1. Autorizado, até o portão 3, autorizado. Ok. Solo Delta Mike Alpha X. Alô, Tana Maquinha Alfa X. Prossiga. Alô, solicito o reboque da posição 5 Lima para a posição 62 do pátio principal. 5 Lima autorizado até a saída do pátio 3, chama novamente para ingresso no pátio 1. X-Day Go, Ring e Stade, aeronave partilhada. Obrigado, você. Gente, bom dia. Fala 62, 5 anos para chegar de treinamento na posição 5. É 2 com 1, autorizado push, realiza push, deixa na cauda da aeronave para a direção do portão 612, após o táxi. Sim, chamada para o táxi. Solo Mike Alpha Echo solicitando ingresso ao pátio principal. Mantém a posição, Mike Alpha Echo. Aguardando, a aeronave na posição 5, vai iniciar o pushback. Positivo, Mike Alpha Echo, frente. Salvador, muito bom dia. Aqui é o Gol, Vitor Bravo Golf. Peço autorização de reboque do pátio 3 para pátio 1 na posição 7. Bravo Golf, autorizando reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Saulo Salvador, bom dia. Esse é o Gol, Vitor Bravo Golf. Autorização de reboque do PAT 3 para PAT 1 na posição 7. O Vitor Bravo Golf, autorizado. O reboque reporta na saída do PAT 3 para ingressar no PAT 1. Saulo Salvador, bom dia. Vitor Bravo Golf, autorização de reboque do PAT 3 para PAT 1, posição 7. O Vitor Bravo Golf, confirma com recepção. Saulo Salvador, Vitor Bravo Golf, está no PAT 3, 3 Lima, autorização para o PAT 1 na posição 7. O Vitor Bravo Golf confirma com recepção. Tá na 6251, confirma com recepção. Tá, pronto pro táxi, senhor, 6251. Segundo autorizado, táxi ciente, esperando no 02, 118, respondendo no 5, negando no 08, confirma PB e autonomia alternativa. 295, 129, autonomia de 5 horas alternando com fim. Ciente, pode esperar a torre, já. Salvador, Vitor Bravo Golf,